de luar. No bar do parque, farol velho, marudá. Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar. Na ausência desta solidão, você calada no meio da multidão, tento falar da minha louca paixão que me deixa ser. Vejo teu corpo nu em pleno verão. Sonhos contidos dos pecados de Adão.